The history of marijuana. Ganja! Smoking weed. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Marihuana. Big Fat Chronic Set. Bola logo esse fininho. Vê se fuma até umas horas. Fica lá sem essa maconha pra eu ficar doido, doidão. Oh, you fucking up the rotation. Pop, pop, gear. Vai se achar, casa sempre racha, relaxa. É do bom sim. Relax, speed. Marihuana. O mano envenenado. Venenosa, meu vizinho jogou maconha sem miséria, sem neurose. Fumando vamos a casa. Legalize. Pode chamar de ganja, marihuana ou areva. Tudo pelo baseado faz, tudo pelo baseado. Tudo pelo baseado faz, tudo pelo baseado. E se eu fumo, ninguém tem nada com isso não. Guerreiro ninja do campo, um monte de dragões. Eu quero fumar. Principalmente também é você que gosta de uma boa erva. Legalize já, legalize já. Uma erva natural pode te prejudicar. Minha vida é baseada, toda ela baseada em baseados. I smoke two joints in the afternoon. Roll another one. Curtindo Racionais. Em casa rolando um som, fumando bagulho. Depois só praia e maconha. 4:20 ganja time. Puxa, aprende, passa, fica igual japonês. O Santa Caia. Zilionado da vida, por que é que eu não posso dar dois? Marijuana smells good. Tá de bora. Se fui pobre, não me lembro. Se fui rico, me roubaram. Morena traz o isqueiro pra acender meu baseado. Tô vendendo ervas. Traz o fumo, traz a seda. Usava só um baseado e não afundava o nariz. You wanna get high? Família conjuntivite.